compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. E aí, estamos nós parolando dos comentários e e-mails de dezembro de 2024 e recebemos bastante coisa. Esse fim de ano a galera encheu o saco do Papai Noel de comentários e e-mails. E pra alegria de vocês e minha úlcera, tá aqui o Jota. Fala, filho. Eu tô aqui! Ê! Bora, bora, bora! Todo mundo feliz, feliz, feliz, feliz! Tô tão empolgado! Pelo menos alguém tá empolgado! Bora, bora, bora! Tá. Então lá, bora pros recadinhos pra começo de conversa. Ainda estamos na história do feed lá do Archive. Então faz favor, seu Jota, de ler o endereço do feed por enquanto do Paranerd, como é que é. É, Travessa Jânio Quadros é o endereço do feed quem ganhou, não, né? Ah, então você quer dar teu endereço pra galera mandar uma bomba pra aí, o problema é teu. Você não fala qual é o feed que tu quer, rapaz? Aham, tá bom, tá. Bora. Bom, o novo feed do Paranerdia é https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Lembrando que esse archive é o famoso archive do Jota, né? Muito archive, A-C-H-I-V-E. E é isso aí mesmo. E o e-mail do Paranerdia continua sendo qual? Continua sendo paranerdia@paranerdia.com.br. .com.br, muito bem. E o Twitter, porque afinal de contas X é meu ovo, do Paranerdia, qual é? É twitter.com/paranerdia. Muito bem. E o Blusk do Paranerdia, como é que é o céu azul? É só @paranerdia.com.br. Aliás, temos que sentar nós dois pra te dar um feed Kenga @paranerdia.com.br, tá? Não vai ser feed Kenga, né, porra? Ah, porra, fazer questão, droga. Nem isso, nem meu querido, e você sabe o quê? Ah, meu querido e amado mecenas! Yeah! Yeah! Ainda existe Facebook, né? E do Paranerdia, como é que é? Tem, tô bombando lá também. E o Facebook do Paranerdia é facebook.com/paranerdia. Muito bem. E o LinkedIn do Paranerdia, como é que é? Esse é que eu imaginava que não existia mais, mas é linkedin.com/in/paranerdia. Tá lá, uai. Tudo que eu lanço num, lanço nos outros, uai. Eu, hein? Tem nada a ver. E graças a você... Nossa seu senhora. Seu filho de uma puta. Eu tive que apagar o meu DeviantArt particular, porque eu tava recebendo mensagem lá que eu não devia estar recebendo, seu corno. Eu consegui recuperar a senha do DeviantArt do Paranerd. Então agora, seu chibungo, faz o favor de ler qual é o endereço do DeviantArt do Paranerdia. O DeviantArt do Paranerdia é paranerdia.deviantart.com/... Barra nada. É só para DeviantArt. É porque barra recuperei a senha. É, barra recuperei a senha. É, o infeliz tá lendo a merda do que eu escrevi lá. Ah, caralho, que bosta. TDAH é uma desgraça, puta que pariu. Ai, que eu recebi de mensagem. Cadê a esbeldade musculosa, nerd? Porra, master? Eu fui até rever esses dias, chego lá, não tinha nada nessa porra. Filho de uma puta. Mas tem umas coisas boas ali, velho. Tá puta, é só o que eu quero falar pra você, tá? Ainda temos canal no YouTube, seu filho da puta? Temos sim, é youtube.com/@paranerdia. Muito bem. E o lugar onde nós realmente não devemos mais ficar, que eu acho que eu vou inclusive cancelar esta merda, é a porra do Spotify, que ele continua censurando a porra dos episódios. Acho que já tem uns 6 episódios do Paranerdia que nunca saíram na porra do Spotify. Não sei nem se esse Parolando vai. E só pra você saber, o Água de Moringa também começou a ser censurado. Ser censurado também. É, o Spotify tá com essa putaria agora, tá ficando famosinho, não quer mais pagar direito pros outros, não. É um porno. Vai fazer o quê? Mas tem um lugar onde até os cornos são bem-vindos, né, Jota? Onde é que seria isso? É no Hub Multicultural do Paranerdia, lá em t.me/paranerdia. Lá você encontra todos os cornos, inclusive... É, os cornos, inclusive ele mesmo e eu também, que é tudo corno. Como já dizia Falcão, todo mundo é corno, até quem não sabe o que é. Quem sabe é porque acabou de saber, foi o último. Não, o corno ou é, ou foi, ou será. Né? Então tá, e pra quem quiser ajudar aqui ao Paranerdia com outra coisa além de comentários e baixadas de episódio, que já é por questão uma coisa maravilhosa, vocês só baixarem os episódios e fazerem comentários já é pagamento suficiente. Porém, se quiser dar uma ajudinha monetária, né, quiser pingar um cascalinho no Paranerdia, faz de que maneira, seu Jota Santos? Primeiro você pega um elástico para as notas não espalharem, junta essas notas todas num bolinho e joga na nossa cara lá em picpay.me/paranerdia ou no apoia.se/paranerdia. Ou ainda, se você quiser dar uma jogada de pataco de dinheiro mais certeira ainda, joga no, na chave Pix, que é e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. A gente precisa comprar nossa Ferrari logo, logo. É, a Ferrari que ele vai comprar é do Hot Wheels. Mas é uma Ferrari. Não é, mas é. Ninguém falou que não é. Falando em Pix do paranerdia@paranerdia.com.br, vamos ter novidades já agora pro começo do ano de cordéis novos, né, seu Jota Santos? Cordéis novos e, com certeza, muito mais legais do que o primeiro, porque esses estão bem cheios de ação e aventura. Porra, se esses já vão ser melhores do que o primeiro, e eu sei porque eu li o primeiro... Puta que pariu, mas tá bom, vamos lá. Então agora vamos pros e-mails. O primeiro que nos mandou o e-mail é o meu queridíssimo outro amado mecenas, o Elias Passos Tenório, que falou assim sobre o Paranerdia 207, The Loki, segunda temporada. Oi, Alexandre Nerdmaster. Oi, Elias. Fala aí pro Elias, Jota. Oi, Elias! Eu escutei o programa 207 sobre Loki e gostei. Como de costume, foi muito bom e bem gravado. Obrigado, também te amo. Jorge mandou muito bem na edição também. Eu não assisti o seriado Loki, então não vou falar nada por falta de conhecimento. Ah, Elias, eu te amo tanto. Bem, não tenho muito o que dizer mesmo. Continue o bom trabalho e vamos em frente. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Essa música colou na minha cabeça. Uma música é boa mesmo. Né? Tá. Aí de novo, Elias, não cansado de comentar sobre o Loki, comentou também sobre o Paranerd 208, The Mestres do Universo Revolução. E o que que ele falou, Jota? Oi, Alexandre Nerdmaster. Oi, Elias. Eu escutei o programa 208 sobre o cara, He-Man. Gostei bastante. Foi muito bem feito. Quanto a essa nova série do O Cara, eu prefiro não comentar porque não assisti. E a série antiga eu gosto bastante. E de vez em quando eu vejo no Você Tubo e ainda gosto muito. Sobre o filme do Cara, com o Dolph Lundgren, eu não gostei. E o esqueleto parece mais um dos 12 Cavaleiros de Ouro do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, é. Principalmente na parte que o esqueleto pega os poderes de Gresco, aí que ficou um Clóvis Bornai do... Puta que pariu, virou Clóvis Bornai a vida toda. E como diria o Boris Kazoy, isso é uma verecúndia. Verecúndia é vergonha. Bem, é isso. Que Jesus te abençoe. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Puta que pariu, música desgraçada. Bom, e outro, adivinha quem foi que mandou e-mail também? Um e-mail pequenininho, Jota. Adivinha quem foi? Não tenho ideia. Ninguém, né? Ninguém mandou. Essa outra pessoa não merece ser citado. Vamos pular para o próximo. Ah, ele também. Não, não foi o Norberto, não, cor. Nem e-mail ainda. Foi o Beraldo. Ah, tá. Ah, não, esse sim. Oh, pô, tava brilhando no meu olho, eu não vi, rapaz. Ainda mais que foi no Água de Moringa 31, de Lendas e Crendices, pô. Não, se tu não for ler o e-mail do menino, carreta... ele nunca mais comenta nos teus. Esse aí é minha carreta carregada de tijolo branco. Aí é raro. Né? Porra. E aí ele falou o seguinte: olá, queridíssimos amigos. Jota, o Santos. Viu? Agora você tá incluído na disputaria dele, viu? E caralho. Alex, Xande, Nerd, Maste, o retorno. Filho da puta. Filho da puta é acrescento. É acréscimo mesmo, tá? Beraldo. Você sabe o quanto eu te amo, na mesma proporção do quanto eu te odeio. Eu fico imaginando a celeuma nos vilarejos beira-rio, interiorzão afora, depois que alguma mocinha tenha sido acometida por uma visita do Boto. Será que o Boto? Boto, né? O Boto. Em primeiro lugar, a celeuma é a sua. Celeuma é a sua, é exatamente. Quando... Sabe quem mais teve uma celeuma? Minha mãe! Nossa! Eu vi isso no Apenas um Show, nunca mais esqueci, não foi? Aí, quando um desavisado, mas bem apessoado, aparece de passagem, os camponeses deduzem ser ele o responsável por ter feito mal à moça. Mal é questão de opinião, né? Porque a moça pode ter se dado muito bem, né? Mesmo ela dizendo que não era esse. Afinal, vai que o Boto consegue mudar de forma para humanos diferentes também, né? Justamente. Deve ter muito cacheiro viajante que se vestia igual o Zé Pilintra e que acabou falando fino em andanças por aí afora por conta dessa confusão. Cara, se ainda existe cacheiro viajante hoje em dia, eu acho que não, tá? Cara, mas se você pegar o exemplo do homem que desafiou o diabo, né, que tem água de moringa aqui no feed. Ele começou desse jeito. Ele chegou todo bonitinho, todo enfeitado, foi lá no forró e encarcou a filha do turco, né? Né? É isso aí, carcou a turquinha, né? Pois é. Falando nisso, seu Jota Santos, o senhor me lembrou bem que eu gostei muito da edição lá do seu Jorge, do Homem que Desafiou o Diabo. E eu queria mandar você por aquela abertura que você fez em minha homenagem para a puta que te pariu. Só de leve, tá? Nem quando eu não participo da conversa eu sou esquecido. Uai, cara. Se eu tive que decorar o nome do Rafael ao contrário, decorar o nome do Chikovski ao contrário. Porra. O do Chikovski ao contrário é foda. Erdnaxela é besteira, né? Erdnaxela. Foda-se, né? Tá bom. Aí, continuando aqui com o Dourado, sente falta da famosa história da mulher de branco nas estradas do país. Mas eu falei da loura do banheiro, praticamente a mesma merda. Pegando carona com caminhoneiros encantados pela beleza da moça, até descobrir durante o trajeto que ela só queria ser levada até o trecho onde morreu. É, né? Aliás, não sei se você tá por dentro da TV, TV aberta no recente momento da gravação desse episódio, tá sendo reprisado Tieta. Não tava sabendo. Aí, não sei se você lembra que Tieta tinha um negócio chamado a Mulher de Branco, que atacava os homens e fazia furor na humaiada da Tieta. Era um negócio de negro gritar desesperado. Era igual o que tinha aquele cadeirudo lá na... Isso! Só que em vez de atacar a mulher, atacava o homem. Exatamente. Eu não costumo ver novelas, não. Mas é interessante. Também não, mas é que tava de bobeira, passando de um stream pro outro, de repente passei na Globoplay, tava lá a Tieta. Ah, Tieta, a porra da Tieta tá toda esticada, porque a novela foi gravada com tela pequena e agora tá puxando a tela grande. Todo tieta, mundo com a cara tieta. Esticada. Puta que pariu, pô, parece que engordou 10 quilos, cara, que merda. povo, em vez de botar umas tarjazinhas do lado, pô, é novela velha, todo mundo sabe que a porra da novela não cabe na TV nova. Punha propaganda no cantinho ali. É, botava uns desenhozinho de cordel do lado, assim, do lado esquerdo, do lado direito. Fica mais bonitinho, né? Mas, foda, como que é teu trabalho, né? Bom, aí termina assim, Seu Dourado. Também tem o da Maria Chorona, mas essa admito que só lembro o nome curioso e nada da história em si. Porra, Dourado. Caralho. Ah, tá bom. Mas imagino que não seja uma pessoa muito alegre. Jura? Uau! Você é um menino inteligente, sabe, Dourado? Muito bom, parabéns pro senhor, viu? Bom, vamos lá. E aí começamos os comentários com ele... O seu comentarista favorito de todos, Norberto Silva, no Parolando de Outubro e Novembro. Vai, Jota, eu sei que você tá doido pra ler esse. Podemos pular esse e os próximos dois, não? Pula, não. Não. Se tem algo que a gente pode esperar, que a gente sempre pode esperar do nosso Jota Santos... Não, tá escrito querido e amado mecenas em caixa alta, fim do cabrunco. É que ele vai te xingar. Ah, tá, acabei de fazer isso. É que se ele te xingar, você vai ter que se esforçar muito para se sentir ofendido. É, porque tu às vezes xinga de um jeito que a pessoa não entende nada e dá agradece. Porque ele te xinga de uma forma fofa? Claro que não. É porque você simplesmente não entende uma porra do que ele fala. É isso aí. Vou responder o xingo dele de forma como entendi. Blat, Bruteford, Blariburi, Bruntai, Burai. Caralho! Duvido que vocês leiam esse. Eu li! Leu. Não leu. Nada demais, mano. Muito bem, inclusive. Parabéns. Eu mesmo dei uma salva de palmas aqui pro Jota. Parabéns, viu? É um feed corno manso da moléstia. Bom, portanto, valeu mesmo a pena a leitura do meu comentário. Beijos e até a próxima. Um beijo pra você no olho do seu... Beijo, Norberto. Ele sempre tem que falar tão bonzinho, tão legal. Não, ele é maravilhoso. Quero matá-lo. Bom, o Norberto, não cansado de ser elogiado, resolveu também comentar no Nerd Maratonista 084 de Vox Machina. Diz assim, Vox Machina é um dos melhores desenhos da atualidade. Concordo. Merece muito ser maratonado e comentado só de ver o nosso... Ai, ai, ai. Querido e amado mecenas, estará nesse cast. Tudo fica ainda melhor. Ansioso aqui pelas gafes que virão. Parabéns, pessoal. É, meio tantas, mas veio, né? Eu vou ter que me esforçar pra fazer gafe agora. Né? Não precisa não, é só ser você mesmo. Bosta. E o Norberto, não conformado com essas... Todo esse carinho, esse amor que você sente por ele, ele também fez um comentário no Paranerdia 208, de Mestres do Universo, a Revolução. O que ele falou, Jota? Ao contrário do desenho, esse cast ficou muito legal. O pessoal estava super à vontade e o papo rolou de forma super agradável. E o nosso... Ai, puta que pariu, querido e amado mecenas... Parecia com o TDA sob controle. Como eu tô agora, né? Me controlando para não mandar-lhe a merda. Parabéns a todos os envolvidos. Cara, pior que não, se você for ver a gravação do... Tá lá no YouTube, do ao vivo. Puta que pariu, o Jota mandou cada merda. É que o Jorge cortou muita coisa na edição, mas tudo bem. E aí você vê, seu Jota Santos, e agora você vai inclusive pedir desculpas pro Norberto. O Norberto odeia esse desenho, mas ele fez questão de ouvir o podcast só por causa. Ah, é porque eu também amo ele. Viu? Muito bem, ama tanto que manda merda. Mando. E a última que nos fez um comentário nesse mês de dezembro foi Dona Maria Griselen. Lembra da Maria Griselen? Ah, lembro sim. É, ela voltou. E ela falou assim no Paranerd 207 da segunda temporada de Loki. Aoba, Alexandre e Grande Elenco. Fala, galera, o Grande Elenco. Oi, Grande Elenco é teus parentes, tá? Grande Elenco, eu adorei, eu vou passar a chamar ele assim, Grande Elenco. Esse é um dos melhores episódios que eu ouvi até agora. A equipe e o convidado estavam muito entrosados, as discussões foram bem legais. Os temas foram bem explicados e até as perguntas foram feitas de forma muito inteligente. Ah, que isso? São seus olhos, são seus ouvidos, que isso? É, agradeço a menina, já. Ah, obrigado, Cris. É, ela é muito fofa. Só achei que a minha ídola, Joaninha Trekker, eu também adoro Dona Joaninha, Dona Letier, adoro ela de paixão. Tá? Amamos todos, né, Jo? Eu amo também, muito. Também. Estava um pouquinho calada. Eu gosto muito das participações da minha Dr. Letier. Que coisa fofa, amor. Oi, amor. A Ana é assim mesmo, mulher. Ela só entra pra quando ela tem certeza de falar uma coisa que preste. Mas também quando ela manda quase que a piada da semana, né? Tudo bem. Aquela do metrosexual, puta, até hoje eu não consigo ouvir sem cair na gargalhada. Né? Bom, a grata surpresa nesse cast é que o Jota estava frenético. Uai, normal, eu acho. Né? Porno. Os comentários e as informações bem fundamentadas que deu gosto. Você tem certeza que você ouviu o mesmo episódio? Não quero ficar repetitiva, mas é uma das minhas necessidades básicas ouvir esse rapaz dar umas bolas fora. Não foi dessa vez. Tá. Sim, ele deu. Eu acabei de chamar ela de fofa e ela tá reclamando porque eu não falei merda. O que posso dizer? Obrigado pelo entretenimento e por tornar. Eita! Obrigado pelo entretenimento e por tornar a série ainda melhor pra mim e pra minha filha. Olha aí, ela tá vendo o He-Man com a filha, hein? Oh, que bonito. Isso aí é sobre a série Loki, né? É. Mas aí com a série Loki, acho que ela não vai ver com a filha, né? Então, mas foi o Loki aí que ela falou. Não, foi o Loki. Caralho, eu tô pensando no He-Man. Tá, TDAH é uma merda, né? É, não, aqui não é TDAH, não, é Alzheimer mesmo. Foda-se. Mas vambora. E obrigada pela companhia de sempre e vida longa e próspera. Eu normalmente não chio tanto assim, mas ela me botou 14 X aqui no comentário, né? É bem isso mesmo. Cris, te amo, tá? Não mando você pra onde eu normalmente mando o Jota, porque eu gosto muito de tu, tá? Só por isso. Então tá, bora pros agradecimentos e mais uma vez esse meu cordelista maravilhindo, que é o meu querido e amado mecenas Jota Santos, fez mais um cordelzinho maravilhoso para os mecenas tematizado de fim de ano. Então lá, Jota, inicia essa bagaça. Nesse mundo esculhambado, um grupo de mecenas preparam uma festa e toda ajuda vale a pena. Ana Carolina Martins, já arrumada e cheirosa, vê Ana Lúcia Letier montada em um pônei rosa. Ok! Arthur Bonifácio chegou junto com Daniel Rossi com clássicos oitentistas e bombinhas em sua posse, olha! Olha só! Diego Ferreira Veríssimo tentando ligar o som e Emílio da Costa Nancy pronto para dar o tom. Guto Lima dos Santos com seu uísque do lado, ria do Jota Santos já completamente embriagado. Novidade! Né? Ninguém nunca percebeu isso, mas tudo bem. Chamaram Léo Bruschi para ajudar na cozinha, seguido do Lucas Freitas, já comendo umas entradinhas. Na olha, preparação aí, do... Peraí, que isso aí pode ser entendido de outras maneiras. Vamos ficar por aqui assim, né? Que delícia, hein? Ui! Na preparação dos fogos, tinha o Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi gritou, eita lasqueira no meio da feira. Eita lasqueira, merda. Rodrigo Moquepon, ansioso, pergunta ao Sérgio Cabral se está gostando da festa e se já vai até o final. A Sueli Nastri acende o pavio que vai queimando e o Valdir Fumeni Júnior, os fogos vai disparando. Todos nós agradecemos por sua companhia de novo e desejamos que você tenha um excelente ano novo! Uhul! E que adianta ter título de eleitor se pede intervenção pra militar? Acha que na ditadura não tinha corrupção? opressão e que a censura era verdade.